Maravilhas daqui. E que tal fazer um passeio turístico pelas águas dos rios Iguaçu e Paraná, que demarcam a fronteira trinacional entre Brasil, Paraguai e Argentina? Esta é a proposta da empresa Cruzeiros Iguaçu, Cruzeiros com C e Iguaçu com Z, que tem sede na cidade de Puerto Iguaçu e operacionaliza todos os dias, pouco antes do pôr do sol, um passeio panorâmico que começa nas águas do rio Iguaçu, vai até ali próximo da ponte Tancredo Neves e vira em direção ao encontro com o rio Paraná, retornando depois rumo ao porto da cidade argentina. Os passeios são realizados em uma confortável embarcação com capacidade para até 300 pessoas, o catamarã Victoria Astral, dotada de salões climatizados e estruturas como bar e restaurante, sendo possível ali até fazer uma refeição completa enquanto aprecia a paisagem das águas dos três países. Os ingressos podem ser adquiridos na hora, no guichê da empresa que fica ali na Avenida Victoria Aguirre, junto ao cais da cidade de Puerto Iguaçu. O endereço na internet para obter outras informações é o www.cruzeirosiguaçu.com. Lembrando, né, Cruzeiros com C e Iguaçu com Z, como se escreve ali na Argentina. E para passageiros de nacionalidade brasileira, a informação que temos aqui é que a empresa está oferecendo um desconto de 30%. Vá agora ali nas nossas mídias sociais, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter, para conferir também os contatos da Cruzeiros Iguaçu no Facebook.